Olá, aqui é o professor Ricardo Rodrigues. Estamos apresentando esse curso de Logística Portuária Intermodalidade aqui na internet. Espero que gostem. Obrigado. Essa é a quarta aula de uma série de seis do curso de Logística Portuária Intermodalidade. Nesta quarta aula, apresentamos as questões ligadas à logística global, a evolução e projeto de operações globais, a globalização das estratégias de operação e a gestão dessa cadeia de suprimento global. Como vocês sabem, estamos dentro de um processo de globalização da economia mundial e isso afeta o processo logístico. Então, temos empresas que agem globalmente e empresas que agem localmente. O drama dessa diferenciação é que, em muitos casos, você vai ver que empresas que estão localizadas a 20 mil quilômetros de distância lá na China acabam vendendo mais barato do que a empresa localizada à vizinha da sua casa. Existem algumas características que diferenciam essa, digamos, essa cadeia logística nacional daquela globalizada. Os fatores que nós estamos apresentando aí são a busca da economia de escala para reduzir custos, escapar de tarifas e impostos, a existência de restrições no mercado de trabalho e as variações na taxa de câmbio. No entanto, elas não refletem, né, exatamente o que está ocorrendo na configuração dessa cadeia global de operações logísticas. O que está acontecendo nessa globalização das operações logísticas é que, hoje em dia, o mais importante é você reduzir custos através de uma colaboração de todas as partes que estão envolvidas na cadeia de suprimento. Então, nós chamamos isso de modularização, porque a antiga linha de montagem se decompõe em várias empresas. E essas várias empresas acabam estabelecendo uma política própria de redução de custos para lidar com as questões de impostos e que nós mencionamos no início. Então, é muito mais flexível o ambiente globalizado, porque ele passa a ter uma capacidade de estabelecer alianças com essas várias empresas através da modularização do processo de produção, do que a empresa nacional, onde todo o processo produtivo industrial está dentro de uma mesma planta industrial. A empresa globalizada, como vocês podem ver nessa tabela, trabalha com um escopo muito maior, né, de disponibilidade de produto, de escolha de mix de produtos, para atingir uma variedade muito maior de mercado, de clientes, de modo que o desempenho da empresa, o desempenho da produção, as atividades de produção, os recursos de produção estão dentro de um contexto hierarquizado que define qual a empresa que é mais competitiva. A logística globalizada, ela trabalha com dois fatores, com duas estratégias aparentemente contraditórias. Uma é a redução de custo através da padronização e a produção em massa. A outra é a diversificação de produtos para você atingir um mercado mundial extremamente diversificado. Então, todo o problema da logística global é gerenciar essa contradição de padronização e, ao mesmo tempo, diversificação de produtos. Esse desafio é definido a partir, então, de definição de prazo de fornecimento, de tempo de trânsito e o desmembramento desses volumes de importação para distribuir esses produtos através do mundo. A partir daquilo que nós mencionamos, da contradição da logística global, de padronização da produção e diversificação da linha de produtos, o grande problema das operações globais da logística é a centralização e o controle de suas atividades. Várias estratégias são usadas para isso, para manter o controle e, ao mesmo tempo, a diversificação na definição de estratégias de marketing e distribuição do produto. Uma delas é a fábrica foco, que só produz um único tipo de produto para reduzir custos. O outro é a centralização do estoque e da informação para definir estratégias de distribuição do produto no mundo inteiro. A padronização ou a diversificação passa, então, a ser uma graduação que existe das diversas fábricas que existem no mundo inteiro, que produzem ou para um certo tipo de cliente, ou para uma gama diferenciada de clientes diversificados com línguas e costumes diferentes. E essas atividades acabam sendo expressadas na diversificação dos estoques que são espalhados através de diversos armazéns de distribuição. Então, a logística global, como vocês estão percebendo, tem que definir essa questão do mercado como um mercado global, onde você tem, digamos assim, concorrência, evolução tecnológica e regulamentação governamental diferenciada de país para país. Como o objetivo é gerenciar aquelas contradições de padronização e diversificação e manter o controle, a resposta é entender a logística global como um fluxo global de produtos e mercadorias que tem uma escala de variação de diversas alianças, de modularização da estrutura de produção, que faz com que várias empresas, várias fábricas se montem, criem, produzem parte do produto e que eles sejam montados em diversas regiões. E depois um sistema padronizado de distribuição coleta todos esses produtos, monta em diversas regiões e sub-regiões e distribui isso em determinadas áreas. Esse mercado global e essa análise de fluxos globais passa a ser uma atividade extremamente complexa, como vocês estão vendo aí nessa diagramado aí nessa figura, que tem que definir competição, satisfação do cliente, obrigação, cumprimento de obrigação de normas legais e mudanças tecnológicas em diferentes países do mundo inteiro. Então, a logística acaba, né, sendo dividida em área de produção e área de serviço. Então, como nós temos apresentado nessa palestra, nesse curso, a logística passa a ter esses dois aspectos produtivos e de serviço, de prestação de serviço. Como o maior problema da logística global é uma questão de controle, então você tem que definir para a boa gestão dessas operações uma integração geográfica, funcional e setorial. Então, setores da cadeia de suprimento, áreas funcionais de pesquisa, desenvolvimento e marketing e áreas geográficas, locais, globais, como continentes, subcontinentes e países têm que colaborar para definir estratégias globais. É claro que essa logística global acaba influenciando e definindo mercado e problemas macro e microeconômicos, porque ele está relacionado ao mesmo tempo com a empresa global, a empresa local, os governos nacionais. Então, essas forças de mercado globais nada mais são do que essa conjugação de pressões e forças tecnológicas e de custos e de políticas macroeconômicas que afetam os diferentes países, as diferentes empresas que vão produzir os diferentes produtos que, coligados, distribuem esses produtos no mundo inteiro. Então, você está vendo que uma convergência de políticas macro e microeconômicas é importante, porque, senão, essas estratégias de operação globais vão falhar, porque se países tomarem atitudes macro e microeconômicas muito diferenciadas, então vai haver um colapso dessas estratégias de operação. Como o gerenciamento daquelas estratégias de contraditórias da logística global, que nós mencionamos anteriormente, de padronização e diversificação da linha de produtos, essas estratégias globais de operação são necessárias para definir esse mercado mundial através da colaboração das várias empresas que se localizam em vários países e a colaboração de vários países que querem ver as suas empresas inseridas nesse mercado globalizado. Por quê? Porque cada vez mais a capacidade de negociação das empresas locais diminui. Já que se uma empresa globalizada é parte de um sistema, de uma cadeia globalizada, sua capacidade de redução de custos é muito maior. Daí aquilo que discutimos anteriormente, de que o produto vendido a 20 mil quilômetros de distância acaba sendo mais barato do que aquele produzido do lado da sua casa. E a capacidade dos governos e das empresas nacionais de definir políticas próprias, macro e microeconômicas, começa a ser cada vez menor. Porque essa cadeia globalizada vai definindo um mercado de acordo com os interesses dessa contradição que nós mencionamos. Padronização, redução de custos e diversificação. Como os mercados mundiais não são homogêneos, então a definição dessas estratégias de operação globais não são únicas. Tudo depende de como as empresas que fazem parte dessa cadeia estabelecem uma coordenação entre essas logísticas globais extremamente complexas. E como os governos locais e as empresas reagem, define, digamos, a facilidade com que essas empresas vão se localizar naqueles países. Então, as empresas que existem no mundo, ou nos locais ou globais, elas vão se diferenciar, elas vão escolher o nicho de suas operações para definir a sua área de estratégia dessas operações globais. Algumas empresas vão produzir, como os chineses, uma quantidade muito grande de produtos, como guarda-chuva e brinquedos, que hoje em dia são vendidos por quilo, e chamamos isso de commodities industriais. Outras empresas vão se localizar em áreas onde a mão de obra é tão barata que facilita, né, digamos assim, uma redução muito grande de custos. E outras empresas extremamente sofisticadas vão definir o seu foco de investimento na área de pesquisa e desenvolvimento, porque elas vão controlar as patentes e as altas tecnologias que vão ser reproduzidas pelas outras empresas de commodities ou que operam com baixo custo de operação de produtos. Então, o sucesso dessas operações de logística global e a definição de estratégias bem-sucedidas vai depender de um excelente balanceamento entre a tomada de decisão global e local. Então, como essas estratégias vão ser definidas para estabelecer um maior controle, uma maior centralização e redução de custos no nível global, vai ser a chave da questão. E o controle, o gerenciamento dos serviços desses clientes de culturas diferenciadas vai ser outro aspecto a ser considerado. Então, essa necessidade de coordenação vai levar a uma terceirização de serviços, uma parceria das empresas, de maneira que começa a haver uma modularização da estrutura de produção, onde as empresas se agregam, né, à linha de produção, à linha da administração da cadeia de suprimento e fazem parte agora de uma cadeia globalizada. Organização, redução de custos e diversificação de produtos. Então, além daquelas contradições de coordenação de atividades, de estratégias globais, a logística global trabalha, né, com essas respostas rápidas, porque o mercado é muito dinâmico, a quantidade de produtos é muito grande, o ciclo do produto é muito pequeno, e você então tem que ter uma resposta rápida para poder, digamos assim, inundar o mercado com uma quantidade muito grande de produtos que chegue rapidamente à mão do cliente e que, dali a alguns meses, uma nova leva de um novo ciclo do produto vai entregar, digamos, outros produtos. Então, essas estratégias de resposta rápida para a logística global passam a ser. Então, estratégia de resposta rápida, como você vai estar vendo aí, é parte daquela estrutura da cadeia tradicional. Planta, CD de distribuição, varejista e consumidor. Só que isso potencializado através de uma estratégia onde a fábrica produz em larga escala, com redução de custos através, digamos, de just-in-time, porque ela só produz com o pedido formado, reduzindo custos de estoque e totalmente informatizado, de maneira que ela tem uma visão clara daquilo que está sendo pedido pelo consumidor e da capacidade dela em responder a isso. Vocês podem ver que a definição de estratégias de operação global são extremamente complexas, ela depende do compartilhamento de informações e a consignação de estoques através de uma estratégia, digamos assim, variada, né? Que é difícil você definir aqui exatamente quais elas são, porque eventualmente elas mudam, né? Então, aprimorar o fluxo, empurrando os produtos em direção ao cliente, é uma estratégia. A outra estratégia é você simplesmente só produzir através do pedido. Então, você tem duas estratégias. Uma, que você produz uma quantidade intensa de produtos e empurra no mercado. E outra, que você simplesmente só produz quando recebe o pedido. Essa sincronização do fluxo de produtos e informação para programas de resposta rápida está ligado àquilo que nós discutimos antes, como você gerencia esse estoque e como você define a sua estratégia de produção. Se você empurra o produto no mercado, então, porque você tem uma previsão de vendas. Se você espera o pedido chegar até você, então é porque você tem uma política de just-in-time, só produz quando existe o pedido. Então, para um ou para outro, uma série de estratégias de transporte vão ter que ser usadas, inclusive para reduzir o tempo que fica a mercadoria no estoque. Então, por exemplo, cross-docking, o caminhão chega e estaciona na área de armazenamento e esse produto não entra dentro do estoque. Ele fica esperando outro caminhão e o produto é transferido de um caminhão para o outro sem que você tenha que dar entrada no estoque, por isso onerar o custo do produto por parte do cliente. Na primeira e na segunda parte dessa aula, nós falamos sobre estratégias, definição de estratégias globais. Nessa terceira parte, nós vamos falar sobre a gestão da cadeia de suprimento. Então, uma coisa é como você define estratégia, outra coisa é como você faz a gestão dessa cadeia global como um todo, porque aí você vai ter que definir como você vai contratar fornecedores, como você vai estabelecer a relação com os clientes e como você vai definir a área de produção. Em princípio, a gestão da cadeia de suprimento global ela é semelhante ou parecida com a cadeia, digamos, local, né? Só que ela tem alguns comprometimentos que estão ligados com aquelas estratégias que nós definimos na primeira e na segunda parte dessa aula, né? Dessa quarta aula. Então, a gestão da cadeia acaba tendo que definir estratégias particulares para a área de fornecimento, de fabricação e distribuição, que são fundamentalmente diferentes da área da logística local. Então, por exemplo, na área de produção, você tem que ter essa modularização da linha de montagem para que, digamos, aquela linha de montagem local seja desmontada e cada estágio dessa linha de montagem local se transforme numa empresa localizada em algum lugar do mundo. A outra estratégia para a gestão da cadeia de suprimento global é postergar a montagem final do produto para reduzir o custo e só montá-lo quando o cliente requisitar. Então você move uma quantidade muito grande de suprimentos, como por exemplo material de informática, e só monta esse computador na loja quando o cliente chegar e pedir a Como nós dissemos antes, a gestão da cadeia de suprimento global requer as mesmas características de gerenciamento da cadeia local, que é a gestão da relação com o cliente, demanda, pedidos, fluxo da manufatura, relação com os fornecedores, comercialização e, eventualmente, devolução de produtos que estão defeituosos. Então, só que isso dentro de uma complexidade que foi definida pelas estratégias globais de operação. Vocês podem perceber que o sucesso na gestão da cadeia de suprimento vai depender de um planejamento e controle eficiente, de uma estrutura organizacional enxuta e a definição de como equipamentos e fluxos de informação vão se mover de uma maneira. Uma cadeia global de suprimento é bastante complexa. Nessa figura aí, nesse quadro, você pode ver exatamente como ela pode ser extremamente complicada, com vários fornecedores atuando e distribuindo esses produtos em vários países diferenciados. E essas empresas, digamos assim, como no caso da Hewlett-Packard, que é que está em foco aqui nesse desenho, elas têm um nome globalizado, elas têm que manter o mesmo padrão de operação inteiro, para que os clientes de diferentes países não percebam, né, essa, digamos, globalização de suas operações. Mas entendam o produto Hewlett-Packard como um único, digamos assim, eficiente. Vários problemas são críticos na gestão dessa cadeia de suprimento. Um deles, digamos assim, é esse efeito de chicoteamento. O efeito de chicoteamento é como uma variação brusca de preço na ponta final do cliente acaba reverberando para trás de maneira que desorganiza toda a cadeia de suprimento. Por quê? A variação de preço é tão grande que a fábrica não consegue manter um fluxo constante de produtos, fazendo com que ela corte fornecedores. E os fornecedores que são cortados nesse processo, quando o mercado se estabelece, o chicote desaparece, eles desaparecem no mercado e a empresa não tem mais aqueles fornecedores. Então, esse efeito chicote é tremendamente perverso e é provocado pelo processo inflacionário, pelo processo especulativo, só que ele desmonta toda a cadeia de suprimento e ela tem dificuldades em ser restabelecida. Por isso que nós estamos dizendo que o objetivo da cadeia de suprimento é manter um fluxo constante, preços estáveis e não simplesmente um leilão cego de preços de um mercado, digamos assim, livre. O que nós temos aqui é um conjunto de empresas que trabalham com toda a tecnologia disponível para manter um fluxo constante de produtos e de uso de recursos, de maneira que você tenha, de um lado, emprego, do outro lado, produtos, e de uma maneira contínua, estável. Qualquer efeito que traga, digamos, uma variação brusca nesse processo é esse efeito chicote, que reverbera para trás e desorganiza. Se o objetivo da cadeia de suprimento local é a definição de fluxos estáveis, também é esse o mesmo objetivo para a cadeia global. Agora, para definir essa estabilidade de fluxo de produtos, você tem que fazer, digamos assim, uma previsão de demanda global ou uma definição de preços estáveis globais, e isso acaba interferindo em políticas macro e microeconômicas locais. Então, a margem de manobra para os países se inserirem nesse contexto, para que as suas empresas façam parte da logística global, deixa eles uma margem de manobra muito pequena, né, para que, digamos assim, variações muito bruscas, quer sejam problemas políticos, econômicos ou sociais, acabam colocando as suas empresas locais para fora do mercado mundial ou da cadeia de suprimentos local, porque elas acabam, digamos assim, incapazes de participar da formação de um fluxo contínuo, estável, com preços estáveis no mercado internacional, usando toda a cadeia com baixo custo. Outra questão importante na logística global é essa definição de um serviço logístico, né, de um nível de serviço logístico. O que seria esse nível de serviço logístico? É aquela operação local ou global que afeta o cliente de uma maneira generalizada. Então, de uma maneira reduzida, nós podemos definir que isso seria ligado, estaria ligado a preço. A definição de uma política de nível de serviço não é algo aleatório, ela tem que seguir um processo. Qual é o processo? Tratar os elementos de pré-transação, de transação e de pós-transação. Se você não tiver esses três, mecanismos, você não tem um nível de serviço. Qual seria esse pré-transação? Definir, digamos, um corpo técnico e uma política. E depois, esses elementos de transação é definir, então, qual seria esse nível de estoque, nível de atraso, substituibilidade do produto, para definir nível de serviço ao cliente. Agora, nenhuma dessas duas coisas funciona se você não tiver como o cliente reclamar. Quer dizer, após transação, rastreamento do pedido, da reclamação dos clientes é fundamental. Isso, qualidade. De uma maneira bem simplificada, a gestão, né, no final das contas, da cadeia de suprimento global é gerenciamento de tempos, né? Dessa transmissão do pedido, de chegar até a fábrica, da fábrica, digamos assim, tirar o produto de estoque, colocar dentro do sistema de transporte e levá-lo até o cliente. Só que isso, no processo, digamos assim, de logística global, interfere em vários modais de transportes, vários países, várias legislações. Daí você pode ver que esses tempos globais são, digamos assim, muito importantes para serem gerenciados. Só que você disse.